A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Nós vamos continuar nossa leitura de Esdras, essa leitura desse livro. É uma leitura menor, são 10 capítulos, e hoje nós vamos ler o capítulo 2. O capítulo 2 de Esdras é um capítulo de biografia, com o nome de pessoas. Então, é um livro, é um capítulo menor. Não de menos importância, porque tudo na Bíblia é importante. Claro que há alguns capítulos que são mais chaves, como o capítulo 1. Agora, o capítulo 2 não é tão enfático, mas ele nos permite compreender a biografia dos levitas, dos porteiros, do povo de Israel. Já aproveito para dizer, então, Esdras 2, repito, Esdras 2. Se você tem algum livro da Bíblia onde você não ouviu e deseja ouvir, a missionária Vivian Lopes tem registrado tudo no Logos 7, né? Então, você pode encontrar ali. E verifique, tá? Nós temos tido uma espécie de Bíblia de capítulo a capítulo, né? Blog Logos 7. blogspot.com. Repito, blog Logos 7. blogspot.com. Quem quiser ouvir também lindas canções e palavras da irmã Vivian Lopes, procure no YouTube com esse nome, né? Vivian Lopes, e você vai ser edificado. E ela já postou o Esdras 1 e agora vai postar o Esdras 2. Depois, até o final da semana, a pastora Margarete entrará com mais um livro, provavelmente o livro de Pedro. Ela ainda está decidindo, orando, ela deve entrar nas cartas de Pedro. Mas vamos aguardar aquilo que Deus confirma no seu coração. Então, agora nós vamos ler o capítulo 2, porque uma reforma é feita, uma restauração é feita com tudo em ordem. Nós precisamos colocar ordem em todas as coisas. E esse capítulo fala disso. Tá bem? Esdras 2. Diz assim: a lista dos que saíram da Babilônia. Esta é a lista dos homens cativos da província de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para o seu país. Eles retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Voltaram acompanhados por Zorobabel, Jesua, ou Yeshua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzan, Mispar, Bigvai, Reum, Bama. Portanto, é a lista dos homens israelitas. Os filhos descendentes de Parós, 2.172, de Cefatias, 372, de Ara, 775, de Paate Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe 2812, de Elão 1254, de Zatu 945, Zacai 760, de Bani 642, de Bebai 623, de Asgabe 1222, de Adonicão 666, de Bigvai 2056, de Adim 454, de Até, por meio de Ezequias 98, de Bezai 323, de Jorá 112, de Assum 223, de Gibar 95, dos filhos da cidade de Belém 123, de Natofate 56, de Anatote 128, de Asmavete 42, de Kiriat Arim, Kefirá e Beerote 743, de Ramai Geba 621, de Micamás 122, de Betel e Ai 223, de Nebo 52, de Magbis 156, dos filhos do outro Elão 1254, de Arim 320, de Lod, Adide e Ono 725, de Jericó 345, de Senaá 3630. Os sacerdotes, os filhos descendentes de Jedaías, por intermédio da família de Jesua, 973, de Imer, 1052, de Pazur, 1247, de Arim, 1017, os levitas, os filhos de Jesua e de Cadmiel, por meio da linhagem de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os porteiros da casa, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acub, Atita e Sobai, 139. Irmão, só dois aspectos aqui. Em todo o ministério pastoral que nós desenvolvemos, eu e pastora Margarete, em 36 anos já, não houve uma só igreja, em 36 anos, que nós não tivéssemos chegado e observado na primeira semana, primeiros 10 dias, todo o rol da igreja. E é comum, eu como superintendente distrital e depois na região, quando estávamos em trabalho regional, verificar que os pastores não sabiam nem o número, alguns pastores, não todos, não sabiam nem o número dos seus paroquianos, dos seus membros, e não sabiam. Membro número um, membro número dois, número três. E nós começamos o trabalho sempre a visita, sempre pela ovelha que estava como número um, depois a ovelha que era número dois, e assim por diante. Veja bem, isso é importantíssimo, porque você dá valor àqueles que há mais tempo que estão na igreja, que são em geral mais antigos e que você vai visitá-los. Muitos irmãos e irmãs, muitas ovelhas não são visitados. Às vezes os mais jovens estão na igreja e os mais antigos não recebem a devida atenção porque o pastor nem sabe. Eu volto a dizer, não todos, mas às vezes ele nem sabe quem é o número um, dois, três. Me lembro muito claramente, desde a primeira igreja, mas em São José dos Campos, tínhamos uma secretaria muito ativa e nós íamos fazendo assim. Quem é a membro número um? Era uma irmã. Então, vamos visitar a irmã. E quem é o membro número dois? E quando a pessoa não está presente? Aí você pula e depois retorna, né? Infelizmente, há alguns casos que estão no hall, também me lembro lá em Santo Amaro, estavam no hall cerca de 600 e tantos membros, e alguns faleceram e nem baixa foi dado. Ou seja, a pessoa já partiu para estar com o Senhor e nem baixa foi dado. Queridos, nós precisamos de ordem. Se queremos reformar, se queremos restaurar, se queremos fazer aquilo que os grandes reformadores fizeram, nós precisamos ter ordem em todas as coisas. Sem ordem, nada funciona. Não só no pastorado, em todas as profissões, em todas elas, é preciso que você tenha ordem no que faz, tenha zelo pelo que faz, tá bem? Então, em nome de Jesus, pastor. Pastores que estão me ouvindo, pastores que estão me ouvindo, se você ainda não começou a fazer isso, comece agora. Comece a observar quem está lá no número um, número dois, número três, e se chegam a 30 membros, ótimo, você conhece. Se chegam a 60, você conhece, a 70, a 100, a 200, a 600. Como eu mencionei, você acompanha o hall, não só acompanha, ora pelo hall, depois visita as ovelhas, ou seja, isso tudo é parte do cuidado com as ovelhas. Esse é o primeiro acento que eu quero fazer, primeira observação. E a segunda observação diz respeito aos porteiros. Atenção, os porteiros. Levitas em geral, então os porteiros geralmente eram levitas. Primeiro Crônicas 9, como já vimos, segundo Crônicas 23, já vimos, 35, já vimos, e ainda vamos ver Neemias 12, Neemias 13 e 22. Voltando um pouquinho, um dos motivos que tem ocorrido para que um número enorme de pessoas no Brasil, em primeiro lugar, estão a somatória de todas as assembleias de Deus. Em segundo lugar, os desigrejados. Vou falar bem devagar. Desigrejados, ou seja, pessoas cristãs que se dizem cristãs e que estão sem igreja nenhuma. Um dos motivos é porque nunca foram visitados, não são cuidados. E aí, com essas grandes igrejas agora, onde se constrói um templo para 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas, e há uma entrada de membros de 10 mil pessoas, 15 mil, 20 mil, o que acontece? Os pastores, a liderança, não só pastores e pastoras, mas a liderança não acompanha e não acompanhando nem percebe que a pessoa, que o templo fica sempre cheio com uma alternância de membros. Ou seja, o templo cabe 5 mil pessoas, mas há 20 mil que consideram-se daquela igreja. O que acontece é que a pessoa pode sumir por 5 mil, perdão, sumir por 1 ano, 2 anos, 5 anos. Depois ele diz: eu sou desta igreja, mas eu pergunto a você: de fato é? De fato está sendo cuidado? Há um chefe, há um líder de mil, há um líder ou mais de um líder, um casal de líderes para 100, há líderes para dezenas, 90, 80, 70, 60, 50, há líderes para pequenos grupos, pequenos mesmo, de 1 a 10, né? Há um acompanhamento real de todas as pessoas que entraram, as que faleceram, as que são mais idosas, as que também se transferiram para outro local. Há um controle? Não. Por que não há? Porque o templo está sempre lotado, sobretudo as novas igrejas. O templo está sempre lotado, há uma entrada financeira sempre garantida, porque sempre há 5 mil pessoas num templo de 20 mil, sempre há 5 mil, pelo menos. E os outros 15 mil faltam, não são acompanhados devidamente, e nós precisamos acompanhar devidamente cada pessoa. Cada pessoa, cada ovelha é importante para Deus. Muito bem, seguindo. Então, os levitas em geral são citados 16 vezes de Esdras a Neemias. Olha só, nome a nome, e 19 vezes em crônicas, que nós já vimos. São citados. A função principal dos porteiros era vigiar as portas e portões do templo. 1 Crônicas 9, já vimos. Além de desempenhar outras tarefas importantes na orientação e ajuda às pessoas que vinham à casa de Yahvé. 1 Crônicas 9, 2 Crônicas 31. Então, tudo isso já está no campo das nossas devocionais no blog, né? E você tem a sua Bíblia, em primeiro lugar, a Bíblia. Segundo lugar, você tem um lugar com as devocionais, né? Não só a nossa, mas muitas outras devocionais que são feitas e você vai conhecendo cada aspecto da Bíblia. Bom, os levitas, além de desempenhar outras tarefas importantes na orientação e ajuda às pessoas que vinham à casa de Yahvé, também eram servidores do templo, chamados de netnim ou netneus, palavra hebraica cujo sentido é dado, concedido, ofertado. Repito, o sentido é dado, do verbo dar, né? Dado, concedido, do verbo conceder. Ofertado, do verbo ofertar. E segundo, no capítulo 8, versículo 20, haviam sido uma oferta do rei Davi para cooperar no serviço religioso do templo. Aqui os autores do rodapé cometeram um erro gramatical, porque havia, no sentido de existir, em geral, é usado no singular. Então, poderia caber aqui o haviam? Sim, porque há uma liberdade literária com alguns verbos regulares e irregulares. Mas o melhor seria havia. Por quê? Porque tem sentido de existir, né? Então, palavra hebraica com sentido é dado, concedido, ofertado. E segundo 8:20, havia sido uma oferta do rei Davi para cooperar no serviço religioso do templo. Os descendentes de Salomão, cananeus que haviam sido, de novo, olha, que haviam sido escravizados por Salomão, até aqui cabe mais, né? Cananeus que haviam, né? Porque está trabalhando com cananeus que está no plural, né? Cananeus que haviam sido escravizados por Salomão, 1 Reis, capítulo 9, já está lá no blog. Neemias, capítulo 7, nós vamos ver. Totalizavam 392 pessoas, mais do que o total dos levitas, cantores e porteiros juntos. Muito bem. Fica essa informação aí da BKJA. E agora a gente caminha para o final com a biografia, né? Versículo 43. Os servidores do templo, os filhos descendentes de Zia, Azufá, Tabot, Queros, Sai, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Fazéia, Bezai, Asná, Meunim, Nefusim, Baquebuc, Ercufá, Arur, Beslute, Meida, Arsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nezias e Ratifá. Os filhos descendentes dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Sofered, Perudá, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Rantil, Poquerete, Azebaim e Ami, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, totalizaram 392 os que chegaram das cidades de Telmelá, Telarsá, Querub, Adã e Imer, mas não puderam comprovar que suas famílias desceram de Israel, foram os seguintes: os descendentes de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necodá, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, de Gileade, que era conhecido pelo nome do sogro. Eles tentaram encontrar seus registros genealógicos, olha a ordem, né? Registro genealógico, mas não encontrando, foram excluídos. Vamos dizer assim, não é membro aqui, está fora, né? Foram excluídos do sacerdócio e considerados impuros para o exercício desse ministério, já que isso requeria estar arrolado. O governador proibiu que comessem dos alimentos sagrados, costume israelita, enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio do Urim e do Tumim. Urim e Tumim, irmão e irmã, é uma forma de descobrir, por um lado, a sorte, por outro lado, é um oráculo. O que é um oráculo, pastor? Uma fala divina. Eles buscavam, através do Urim e do Tumim, uma fala divina. Quando não era um profeta, quando não era um juiz, quando não era alguém levantado por Deus, buscava-se o Urim e o Tumim. O total geral dos que retornaram do exílio atingiu o número de 42.360 homens. Olha o cuidado, olha a ordem. Além dos seus 7.337 escravos, servos e servas, havia entre eles 200 cantores e cantoras, possuíam 736 cavalos, 245 burros, 435 camelos e 6.720 jumentos. Quando alguns dos chefes das famílias foram à casa de Yahvé em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Conforme as suas posses, entregaram a tesouraria para investir nessa mão de obra o equivalente a 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram-se em suas cidades de origem. Bendita seja essa palavra, bendito seja o Senhor, autor dessa palavra, e que Deus nos conduza a toda ordem, porque diz um bispo muito conhecido, querido para mim, questão de ordem está sempre em ordem. Repito, questão de ordem, frase dele, está sempre em ordem. Isso nós devemos manter. E como última orientação para você com relação ao hebraico, quando a palavra é hebraica e não tem acento nenhum, preste bem atenção. Muitas das palavras hebraicas só possuíam consoantes. Mas algumas, né, palavras eram construídas, constituídas de vogais. E aí, como eu pronuncio, pastor? Preste atenção. Em geral, quem fez hebraico 1, 2, 3 e 4 sabe disso. Quem fez hebraico 1 e 2 sabe disso. E você precisa saber. Em geral, quando você fala uma palavra hebraica, mesmo que não haja acento gráfico, há um acento vocálico. Eu vou traduzir mais. Há uma forma de dizer aquela palavra. Você pode dizer como se ela fosse uma proparoxítona, com um acento aqui mais para trás, duas sílabas antes do final. Ela pode ser dita de modo paroxítono, ou seja, uma, duas, dois, né? Dois tempos verbais, o tempo da oxítona e o tempo da paroxítona. Agora preste atenção, a maioria de nomes, a maior parte de nomes hebraicos, palavras também, não só nomes, não só substantivos, palavras hebraicas no Antigo Testamento são acompanhadas de um acento vocálico, como se tivesse um acento na oxítona, hanan, reaias, gazão, sempre como se houvesse um acento vocálico na última sílaba, tá bem? Então, a maioria não é proparoxítona. Quando nós estamos falando de substantivo, isso varia um pouco, né? Mesmo assim, em geral, o acento vocálico, a voz, a entonação, em geral, não é proparoxítona, em geral, não é paroxítona, mas, em geral, é oxítona, ou seja, o acento está lá no fim da palavra, tá bem? Como se fosse um nome. É Nesias ou Nesias? Nesias. É Ratifa ou Ratifá? Ratifá. Então, veja, sempre aqui na oxítona. Isso é o que nós chamamos de um acento vocal. Isso existe no português, no espanhol, no inglês, no alemão, em todas as línguas, né? Só que, então, você precisa saber especificamente como é no hebraico. No hebraico, em geral, é o som da palavra está aqui na oxítona. Muito bem, essas são informações de ordem no capítulo 2. de separação para o ministério, de exclusão daqueles que são considerados impuros, e finalmente, eu repito, a ordem geral. Se nós queremos fazer uma reforma, nós precisamos de ordem em todas as coisas. Sem ordem, nós não vamos a nada. Se você é arquiteto, precisa de ordem para fazer a planta. Se você é um sapateiro, você precisa de ordem para consertar o sapato. Se você é um metalúrgico, você precisa de ordem para saber fazer o trabalho de metalurgia. Se você é um engenheiro, precisa de ordem. Se você é um médico, precisa de ordem. Precisa estudar para saber que droga você está utilizando, qual é o diagnóstico a ser feito, que droga você vai utilizar e qual é o prognóstico, então, né, para essa enfermidade. Ou seja, tanto no aspecto técnico, profissões, né, técnicas, como profissões acadêmicas, nós precisamos de ordem. Ordem, ordem. Sem ordem, ninguém vai a lugar nenhum. Que Deus os abençoe e encha a nossa vida da ordem do Senhor e que nós nos mantenhamos assim para a glória dele. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém.